acabou a moleza, né? Chega de férias. Vamos voltar para a nossa vida entre as explorações de universos. Até parece que não estava aproveitando as férias. Tive muito bem relaxando lá, ainda estou reclamando. Tudo bem, você tem razão. Até que não é tão ruim. Então pronto, não tento reclamar. Já sabe o que eu vou fazer quando chegar na interlúdio? Claro que já sei. E você? Claro que eu já sei, mas você conta primeiro. Então falamos juntos. Um, dois, três. Programa da Poli. Que multiverso? X o quê? Que história é essa de programa da Poli? Me explica essa porra direito. Você me prometeu um espaço e, como nunca cumpri a promessa, criei um espaço para mim. Tudo bem, não tem problema não. Pode ter esse programa, só não vai ser o programa da Holly. A que seja. Pode continuar o Lodeque então. Então a gente tem um acordo. Pode ficar tranquilo que você vai ter seu programa garantido. Negócio fechado. Hoje, por ser o retorno das atividades, um programa meio a meio, mas na próxima cada um no seu quadrado. Muito bem. Vamos nessa. É pra já, capitão. Capitão, estamos recebendo o sinal dos correspondentes. A transmissão está pronta para começar. Carregando em 3, 2, 1. Transmissão iniciada. Bem-vindos ao Multiverso X. Saudações, exploradores e exploradoras de universos, eu sou Esbal, seu capitão, e sejam bem-vindos a bordo da Interlúdio para o primeiro Multiverso X do ano de 2017. Nós já tivemos um episódio publicado este ano, mas ele ainda fazia parte daquele especial, O Resgate da Soldado Holly, pelo qual falaremos um pouco mais adiante. E com o nosso primeiro contato oficial do ano, a gente tem que lembrar que um ano novo é aquele período de pensamento onde a gente reflete sobre o que passou e faz prospecções para o futuro. Nada melhor do que a gente parar um pouquinho para pensar e ver o que já passou no Multiverso X neste primeiro ano de atividade e o que a gente planeja para o blog neste ano. E aqui comigo para comentar e falar sobre este assunto, o meu fiel navegador Airechu. Olá pessoal, em 2017 estamos aqui de novo. E o nosso piloto de confiança, Júlio Barcelos. Fala galera, esse ano agora vai ser pra bombar de conteúdo pra vocês. Então vamos lá, aproveitando que vocês apareceram aí, já sabem o que vocês querem pro 2017 de vocês? Já tem algum planejamento, alguma coisa assim? Mais ou menos. Em termos de conteúdo assim, eu pretendo continuar assistindo um filme por semana, que ano passado eu tinha falado que ia ver mais, eu comecei a ver e tô conseguindo. Eu achei que ia ser impossível, mas tô conseguindo. A meta de livros é que eu tentei aumentar e não consegui, vai ficar na mesma medida que eu tô mantendo, mais ou menos uns 50 por ano. E é só isso aí, o que pintar de quadrinho, mangá e série, o que eu conseguir ver dentro do ano aí, já é lucro. Mas as que eu vou bater mesmo é pelo menos um filme por semana e os 50 livros por ano também. E você, Júlio? Não, eu tenho umas metas não tão audaciosas assim, pra poder dizer. Em questão de livro, ano passado eu li muito pouco e esse ano eu pretendo ler um pouco mais. Eu tô com uma meta aí de ler pelo menos uns 20 livros no ano, poder ler um pouco mais de um por mês. Ah, se eu conseguir ler 24, 2 por mês, melhor ainda. Pra filmes, ano passado eu tive a meta de ver um filme por mês e não consegui. Esse ano eu vou tentar manter essa meta. Se eu conseguir ver um pouco mais, melhor ainda. Fora incluindo aí no meio seriado, anime, outras coisas que a gente acaba consumindo, né? Board game agora, RPG. A agenda tá cheia de conteúdo aí pra poder aproveitar. Então a meta pro ano 2017 é aproveitar o máximo possível e se divertir, né? Que é o principal. Cara, eu vou falar que minhas metas desse ano, eu estabeleci uma coisa bem mais tranquila do que ano passado. Eu acabei me forçando um pouco mais ano passado e não cumprindo o que eu estipulei. Porque é o seguinte, eu acabei me desafiando a ler 16 livros que eu tinha separado, em vez de separar normalmente, que nem as pessoas fazem um livro por mês, botar 12. Eu tive a ideia absurda de botar 16, porque o ano era 2016. Eu fiz uma lista daqueles 16, eu não li 6 daqueles 16. Tive que ler outras coisas. Não li tanto quanto gostaria. Eu acho que chegou a 39 livros. Eu queria ler pelo menos um por semana. Mas eu acho que esse ano a meta é acabar me cobrando menos e tentar fazer mais. Eu vou fazer que nem Dilma. Tá, deixar a meta em aberto. Quando alcançar a meta, a gente dobra. Sei lá, consumir mais conteúdos de forma mais natural. Pôr minhas séries em dia. Se for possível, assistir uma ou outra nova série. Mas não forçar, tentar botar mais séries, tipo lá um número, pra ver se quando chegar no final do ano o número foi grande, sem precisar forçar necessariamente que eu tivesse de ter 10 e no final das contas serem 9 sem eu ter estipulado 10. Mesma coisa com a leitura, eu quero, se possível, ter um livro por semana, mas se não chegaram em 50, que não sejam 52 livros, mas sejam 30 e poucos livros e várias revistas, aproveitar o que tem bastante conteúdo de leitura fora só os livros mesmo e tentar não estipular tipo, ah, eu vou ler essa série, continuar aqui, que essa série é aberta, eu tenho aqui na minha estante há tanto tempo, vou chegar aqui, pegar o livro, poxa, eita aqui, esse parece interessante se ler hoje, vou pegar isso aqui. E a mesma coisa com filme, cinema esse ano, eu sei que eu não vou acompanhar muito direto no cinema, mas eu vou tentar consumir, vai ser um home video, sei lá, de DVD, essas coisas, assistir depois, porque eu sei que cinema, com tanto hobby como eu tenho, cinema vai, é um rombo que tá difícil pra mim. Cinema é pesado, cinema tá pesado ultimamente. Eu falei que eu tô vendo filmes, mas os que eu tô vendo são filmes anos 40, anos 50, anos 60, porque passa na televisão do futuro. Tem uma programação muito boa de cinema, mas é só filme antigo e geralmente o pessoal nem ouviu falar. Às vezes tem um diretor ou outro mais famoso, mas o pessoal nem conhece. Mas como eu tô à toa em casa e eu não quero um entretenimento mais ativo, tipo a leitura, eu tenho que estar ali com o livro virando página. Um jogo de videogame, um computador, eu tenho que estar ali apertando o botão ali e reagindo. Mas o filme não, ele é uma coisa mais passiva. Você senta ali na poltrona confortavelmente e se deixa levar pela história. Então eu tô preferindo fazer isso com o cinema. É um filme que eu às vezes nunca ouvi falar, mas acaba me surpreendendo. Tem sido bem positiva a experiência. E às vezes, uma vez ou outra, eu me permito ver um filme que eu quero ter em mente. Últimos fins de semana eu assisti dois que eu queria ver. Falar, não, esse fim de semana é pra esse filme. Aí eu sentei e coloquei o que eu queria assistir. E tem sido experiência até boa. Mas com filmes eu não me cobro tanto. Já com livros, se eu não começar a me cobrar agora, quando der os últimos dois meses do ano, aí eu tô vendo que eu tô longe da meta e eu fico louco. Não, eu tenho que chegar lá, eu tenho que chegar lá. Então eu já começo a me cobrar antes. E já de início eu coloco uma meta alta pra mim ficar mais motivado a chegar mais perto dela. E pelo menos se eu não conseguir passar do que eu li no ano passado, pelo menos chegar na mesma medida ali já é um bom número pra mim. Porque já é praticamente o limite do que eu conseguiria ler no ano mesmo, me esforçando, enrolando um pouco, porque eu vou enrolar, que vai ter livro que vai ser difícil, eu vou abandonar ou não vou gostar tanto, então aqueles três dias que às vezes eu fiquei parado com uma leitura, eu poderia estar lendo um outro, estar aproveitando um outro, mas não deu, é assim, a gente vai se adequando, se adaptando. Essa meta dos 16 para 2016, eu consegui ler 10 dos que eu tinha me proposto lá no início lá, mas eu não sou de fazer isso, eu fiz por causa da tag pro blog, né? Ah, vou responder a tag, deixa eu já escolher. Mas é assim, eu tô lendo um e eu já tenho uns 4 ou 5 em mente que eu quero ler. E isso vai mudando com o tempo. E lá, quando eu escolhi 16 que eu queria ler naquele momento. Mas aí o ano foi passando, os interesses foram sendo outros, eu fui colocando outros livros e alguns desses foram ficando pra trás. Eu não consegui ler os 16 que eu me propus a ler no início do ano. Mas li 10 deles, então não tá ruim também não, foi bom. É isso que eu ia comentar também, a questão da meta, eu tive problemas com isso. Eu uso bastante a meta de leitura do Scooby, e no começo quando eu comecei a mexer lá, todo livro que eu comprava, eu já lia logo que eu comprava, então a meta de leitura que eu colocava lá era o que eu ia comprar e ia consumir naquele ano, pronto, acabou. Agora que eu tô comprando mais do que lendo, que virou compulsivo esse negócio por um tempo, a minha estante tá cheia de coisa pra ler, e aí mesmo que eu coloque lá que eu quero ler tal livro, tipo, escolho 16, que nem vocês fizeram, coloco aqueles 16 em específico para poder ler. Só que durante o ano, é que nem o Arishu falou, os interesses vão mudando. Às vezes você tá no momento ali, no começo do ano você tá no momento que você, nossa, eu quero esse ano ler fantasia e romance policial, sei lá. Coloca os 16 livros lá, só fantasia e romance policial. Aí chega uma hora assim, sei lá, março, abril, você já tá, nossa, eu queria tanto ler um terror, queria ler uma comédia, quero sei ler lá, livro quero de ler bad, crônica. Tá faltando livro de bad. É, vou ler um drama. E isso acaba desregulando. Então, pra esse ano eu tô mais assim, eu pretendo ler de um a dois livros por mês. mas não tentei não estabelecer nomes, para poder, durante o ano, eu pegar, terminar o livro, chegar ali na estante, olhar e falar, não, agora eu quero ler esse. Agora eu quero ler uma ficção científica, agora eu quero ler um romance policial, agora eu quero ler o Eduardo Spohr de novo, eu quero reler alguma coisa que eu já li, sem ter essa questão. A cobrança realmente, eu acho que tem que ter uma meta, talvez em números não tão exagerada, para você não ficar se cobrando também. Não tem que ter aquela coisa de, ah, nossa, eu não consegui alcançar, que ruim, que mal. Mas, por outro lado, se você souber usar a meta como um incentivo, ela vem pro bem, né? Pois é. Mas o Areju falou bastante aí. Eu gostei desse negócio do seu projeto que você tá fazendo. Mesmo você não estipulando isso como um projeto, mas você consumindo esses filmes atípicos, como você disse, assim, ah, são filmes de outras épocas e não sei o que. Mas você mesmo acabou falando, é uma experiência bacana e eu consideraria também assistir uma coisa dessa. Algo assim. Sim, sim. Mas é porque eu, como trabalho, eu sou pago pra assistir televisão. A minha função é assistir televisão no trabalho. Em casa eu não assisto TV. Tipo, eu não acompanho a programação das TVs. Tipo, se eu quiser assistir alguma coisa, eu vou assistir num serviço de streaming, eu vou no Netflix, eu vou no que for, e acompanhar aquilo ali durante um período curto e pronto. Eu acabo não vendo as outras ofertas que estão fora desse serviço. Tipo, eu acabo me limitando, mas é porque de um cansaço mental. E a mesma coisa, desse ano eu acabei não me estipulando metas para leitura, metas para outra coisa, eu vou deixar fluir, porque no ano passado eu coloquei muitas metas, mas não contei com a influência externa da coisa. O acúmulo de serviço, a produção do podcast era algo novo, e ter que lidar com ele, a produção dele, o processo de produção de pauta, o processo de criação, o processo de edição, o processo de divulgação, um acúmulo de função que eu ainda tinha que produzir resenhas pro blog, porque não é só o podcast que a gente faz no Multiverso X, o site é alimentado com outros conteúdos escritos, e a gente tinha que manter a produção em dia, e para manter a produção em dia você tinha que consumir aquele, e tipo, faltava tempo e sobrava coisa para fazer, e eu acabei não dando conta disso. E esse ano eu vou deixar fluir mais, encaixar atividades menores em períodos de tempo possíveis, tanto que este ano eu comecei a ler mais contos, botei o aplicativo, abri o Amazon lá no Kindle e peguei alguns contos e fui lendo, fazendo leituras menores que eu consegui encaixar nos meus períodos de tempo vago. Então eu vou tentar fazer esse tipo de coisa, jogos menores, tipo, ah, se eu pegar um jogo aqui, jogar uma horinha e continuar outra atividade que eu tenho que fazer, e com isso eu vou acabar, talvez, eu espero que acabe tendo uma produtividade maior, sem estabelecer um conteúdo dessa forma como o próprio Júlio falou, estabelecendo a minha leitura será tal. Eu acho que a única coisa estabelecida que eu tenho é que todos os filmes nerd do ano eu vou tentar acompanhar, mesmo que não seja no cinema, saindo depois. Então, no final do ano, eu vou tentar ver o Star Wars, como sair, é claro. Mas se não sair, vai ficar pra 2018, se eu não tiver como ir no cinema. Mas é uma meta que eu sei que eu vou cumprir a longo prazo. Não necessariamente eu tenho que ver na semana de estreia, senão eu vou tomar spoiler. Não, eu quero consumir. Spoiler é o que menos importa. É, sobre os contos, ano passado eu li bastante antologias e coletâneas de contos. Acho que deve ter dado uns 8. E fora livros menores que eram livros, mas se você pega assim e vai classificar direitinho, é classificado como conto. Justamente por causa do tamanho. São menores, é mais fácil de você encaixar na sua rotina ali, ou é aquela meia hora que você tem, é o prazo de você terminar o conto. E eu nem tinha me dado conta da quantidade que eu tinha lido. Eu, olhando lá no Scooby há pouco tempo, eu dei uma olhada lá e por volta de uns 8 livros, mais ou menos, foram de contos, assim. Então deu pra ler e conhecer muito autor. E aí tem um revés, né? Que se você gostou de, por exemplo, tem lá uma antologia com 10 autores, se você gostou de 3 deles, você vai atrás de mais daquele autor depois. Ou então você fica com o nome dele na cabeça. Ah, esse autor escreve coisa boa. Preciso conhecer mais dele. E uma meta que eu tinha colocado assim é tentar continuar lendo os contos. É uma meta, assim, uma impressão que eu tive. Falar, esse ano eu vou tentar ler um pouco mais de poesia também. Tô com uns 2 ou 3 autores já em mente pra me ver se eu leio antologia desses 2 ou 3 ao longo do ano aí também. É porque é um tipo de leitura diferente que eu não tenho hábito. É fora do romance, é fora do conto, é fora do livro de não ficção. E é uma coisa diferente, que eu queria estar cultivando o hábito. Então já seria mais uma conquista desbloqueada para 2017. Ler mais poesia, que eu até gosto, mas não tenho o hábito de ler. Então eu teria que pegar e falar, não, esse ano eu vou ler. Aí você põe uma meta assim, você cumpre ela e beleza. Você já fica tendo o troféuzinho lá. Leu poesia esse ano. Ou leu contos esse ano. Já é alguma coisa assim. Tem até um termo, é gamificação, né? Você vai te dando prêmio por cada conquista que você vai fazendo ali. De diferente, ou de novo, ou de quantidade. É um bom jeito também. Sobre os contos, assim, é bacana quando você pega um tipo de mídia mais curta pra poder encaixar no meio da rotina, porque na correria, às vezes, realmente fica ruim de você se dedicar totalmente, por um tempo extenso a uma coisa só. Então, o que eu consumo, assim, de coisa curta é mangá. Porque mangá, ele tem lá, na sua média, suas 200 páginas, só que por ter muita imagem e pouco texto, é um negócio que você consome rápido. Você consegue ler 3, 4, 5 por dia, enquanto livro você vai ler 100 páginas. Vamos colocar assim, por dia, no máximo. Lendo muito. Lendo muito. Normalmente... Eu vou dizer que depende do leitor, viu? Não, claro, depende do leitor, mas... Vou colocar assim, pra mim, a minha média de leitura de página de livro... É 50 por dia. Tem gente que eu sei que consegue ler 100. No mangá, eu consigo ler 1000. Porque eu leio os 5 mangás rapidinho, como tem muita imagem, você vai passando rápido. E é uma coisa que assim, ele não tem aquela continuidade. Você, por exemplo, um livro, você às vezes termina um capítulo, você consegue falar, não, vou parar no final do capítulo. Só que o final do capítulo é um plot twist. É alguma revelação, ou se não, algum questionamento que só vai dar a resposta no próximo capítulo. Aí você se força a ler o próximo capítulo pra poder ver o que vai acontecer. Nos mangás, ou em contos, ou esse tipo de coisa, você lê aquele conto, você lê aquele mangá, quando você termina, acabou. Você consegue parar naquele momento e voltar a dedicar o seu tempo a outras coisas mais importantes, ou... ao que você tiver que fazer no restante do dia, né? Acaba deixando um pouco mais de liberdade. E no ano passado eu sofri um pouco porque eu tanto não li muito livro, quanto também mangá. Eu fui pegar pra poder ler mangá só no final do ano. Acabei não consumindo muito dessa coisa. No passado foi mais dedicado a RPG, a jogos, a filmes. Séries, porque filme eu não vi muito. Mas eu acabei deixando isso de lado um pouco. E agora esse ano, uma das coisas é tentar voltar a ler um pouco mais e assistir um pouco mais também. Ótimo, agora só vou aproveitar a deixa pra uma coisa. Eu acabo concordando contigo com aquele negócio do conto aí, que não tem continuidade. A maioria dos contos não tem uma continuidade. Mas tem mangá que tem. É tipo, tem mangá que deixa você com plot twist dizendo, pô, vou ter que esperar outro mês pra ler. Se você pega alguma série contínua pra poder ler, tem uma questão assim de um pouco... Só que, por exemplo, se você termina de ler o volume e você sabe que o outro volume só sai no final no mês seguinte, ok. O problema é se você terminou o volume e a continuação tá lá na sua estante. Aí você vai querer ir atrás da sua estante pra poder pegar a continuação e ler, né? Agora, se é pra poder sair no outro mês, aí já pra mim não tem tanto problema. Entendi, aproveitar, deixa, já que a gente falou disso aí, tentar trazer mais este ano recomendações de mangás e também recomendações de contos. Acho que vale a pena também fazer um programa, principalmente se a gente puder elencar alguns contos desses mais baratos que a gente aproveita, versões digitais, tem muitos contos que saem praticamente gratuitos. A gente pode ver e indicar alguns coletâneos, como a Ereshu disse, consumiu bastante coletânea, aproveitar para indicar. O que é que vocês acham? Uma boa. Não, com certeza. Então a gente vai. Já podemos pôr isso na meta para 2017. Mas não somos só nós que tivemos nossas metas de 2016 cumpridas e não cumpridas, e planejamentos para 2017. O próprio Multiverso X. A gente estabeleceu algumas metas no início de 2016, algumas cumpridas, outras não. E agora pensamos em algumas coisas para 2017, tanto para o blog quanto para o podcast. Em 2016, a gente planejou expandir um pouco as publicações, termos mais resenhas, termos mais publicações semanais. Mas chegou um momento que a gente se atrapalhou com o número de publicações e não conseguiu mais dar conta do trabalho. A gente planejou durante alguns meses e conseguiu botar no ar o Multiverso X, como vocês ouvem hoje. Aos trancos e barrancos a gente foi se adequando àquela promessa que a gente tinha feito lá no podcast de número zero, aquele proto-podcast, quando dissemos que quinzenalmente criaríamos podcasts. A gente não conseguiu cumprir com exatidão essa promessa, mas a gente promete regularizar isso de 2017, mas sobre os nossos planos a gente fala mais adiante. Vamos tentar continuar recapitulando aqui. O que mais, Arishu, que você se lembra de 2016 teve de bom pra gente? Teve um pessoal novo entrando na equipe do blog para participar do podcast ou com postagem também. Sim, a gente teve a participação do Diogo, mesmo que faça uma postagem eventualmente, sim, outra nunca. Participação em um podcast, a gente teve a presença mais... Teve mais a presença do Júlio, que começou com convidado, participante convidado, e passou a integrar o corpo da equipe. Eles quis lembrar disso e acabou, né? Coisa? Não ia falar do pessoal também, que no começo lá a gente imaginou que seria eu e você só. A gente fazer pelo menos um número, uma dezena de programas só nós dois, pra gente ver como é que ia ser. Mas tão logo a gente teve a participação do Júlio, me parece que no terceiro, a gente já começou a pensar em convidar mais gente. A gente teve... Oi? Já no segundo, né? Participou no segundo sobre o Hobbit. Pois é, mas a gente foi meio que no... A gente tava planejando o ano inteiro. E aí você falou, não, vamos gravar e vamos colocar isso no ar, que a gente já planejou muito e não fez nada ainda. Tá, então vamos. A gente fez meio que no susto os primeiros, né? E aí o Júlio participou e depois a gente já começou a trazer convidados também. Teve a participação da Karen e do Luiz, depois teve o pessoal de Board Games. Então nós tivemos também a participação da Karen e do Luiz no episódio de RPG. A gente teve a participação do Thiago de Board Games, que era uma coisa que até então a gente pensava a longo prazo, mas não que fosse ser tão cedo na questão de quantidade de episódios. Outra coisa também que eu achei bacana do podcast foi esse extrazinho do início. As aberturas seriam uma coisa cômica para descontrair um pouco, porque a gente era um pouco travado nos primeiros episódios, e acabou virando um especial de fim de ano, que está em produção ainda, e o pessoal tem comentado, tem gostado. A gente também está achando muito bom de estar fazendo, é divertido pra caramba gravar. E é isso. Você falou umas coisas aí que eu vou acabar falando mais pra frente nas nossas metas, que acabaram sendo coisas que a gente gostou tanto de fazer que ganharam um corpo maior e provavelmente em 2017 terão um espaço especial. Mas já que você falou dessas coisas positivas, você me lembrou uma coisa que foi muito bom, que eu gostei, foi a interação do público, a resposta que a gente teve do público, mesmo que inicialmente sejam poucas interações, um aqui, outro ali, via Twitter, um mais tímido que não fala no... Eita! Mesmo que sejam poucas ali através dos... Eita porra! Mesmo que sejam poucos através da aba de comentários do blog, vem aquele tímido na DM do Twitter, aquele que manda um e-mail, a interação... Não só com gente interessada em dar uma resposta pra gente, mas gente confiando no programa da gente para fazer a divulgação do seu projeto. Que coisa veio que buscou a gente é um podcast pequeno, mas que, a gente tem uma abertura, uma receptividade. A gente teve um contato com outros, com um público que a gente não esperava respondendo ao podcast, mas como pessoas interessadas em mostrar, em acreditar no projeto. Isso foi muito bom pra gente continuar ou podcast. Não, acho que o retorno dos ouvintes é muito bom, tanto não só dos ouvintes como dos leitores também, né? Eu vejo que tem comentários nas resenhas, tem comentário nas postagens, no próprio podcast. E é importante para, eu acho que tanto para a gente poder saber onde a gente está acertando, onde a gente está errando, o que a gente tem que melhorar, quanto também a questão do reconhecimento. A gente sabe que vocês estão... Se vocês comentam ali, é sinal de que às vezes gostaram, estão interessados na melhoria ou na continuidade do projeto. Então, esse feedback, esse retorno, essa interação, assim, é sempre bem-vinda e muito boa, né? Foi realmente algo que ajudou bastante no decorrer dos programas. Então, falando desse feedback, eu vou aproveitar aqui agora para trazer alguns pontos que a gente teve de um ou outro feedback, que eu acho importante a gente levantar e ver também a resposta do público e a resposta de vocês a essas questões. O Erechu falou sobre abertura. Abertura é um ponto que a gente se diverte muito fazendo. Muita gente gosta daquele formato teatro. É um diferencial nosso a gente brincar dessa forma. E mesmo que a pessoa acabe não gostando de todas as dicas que a gente vai dar mais pra frente do programa, aproveitando uma ou outra coisa, mas a diversão causada por aquela só na abertura inicial já faz a pessoa entrar mais leve no programa. Tipo, bom, me diverti aqui, gostei disso aqui, vou dar uma chance para eles ouvir. Eu gosto muito daquilo, tanto que, como o Erechu falou, a gente estendeu essa brincadeira, esse teatro, para criar um programa especial no fim do ano, que acabou se estendendo, que era para ser somente um programa, a gente se atrapalhou, precisou estender, porque o roteiro era o projeto acabou crescendo mais do que pretendia. E também a gente teve um ou outro feedback contrário, mas foram pouquíssimo feedback contrário a isso, que foram pessoas que acabaram ouvindo o podcast e comentaram depois que sentiram-se perdida em relação à abertura. Provavelmente chegaram num programa mais avançado e uma abertura tinha ligação com a abertura do programa anterior, ou ela era ligada ao tema, mas a pessoa achou que iria entrar direto em um papo sobre o tema. Mas apesar dessa, eu nem chamaria de reclamação, mas dessa crítica à abertura, ninguém reclamou a ponto de dizer: porra, eu acho que vocês deveriam retirar isso do programa. Eu queria saber de vocês. A Alexu já deixou claro que gosta dessa brincadeira. Talvez a gente dê uma organizada melhor para não deixar uma sendo sequência da outra. Faça como algo isolado, que não vai ter relação. Mas como a gente tem esse feedback positivo, eu acho que acabar com ela não vai ser legal, não. Ou então fazer avulso, né? Em vez de lançar junto com o programa, lançar a parte. Até porque também tem episódio que fica muito extenso e a abertura também já toma ali uns minutinhos no início ali, e não é todo mundo que tem tempo disponível ou a paciência necessária para esperar a gente entrar no assunto principal e acaba pulando e tal. E pra tá lançando de forma avulsa, igual a gente tem feito com os especiais, né? Um especial de 5 minutos? Não, uma abertura de forma avulsa? Não seria, no caso, a abertura. Seria essa dramatização ali de forma avulsa. Ou como episódio especial ou algo do tipo. A gente coloca a introdução no episódio. É simples, já vai direto ao ponto ali, ao assunto do episódio. E a parte de dramatização a gente deixa para episódios especiais. Tá, eu quero saber da resposta do Júlio a isso, primeiro, antes de falar algo para vocês. Não, assim, a questão da minha opinião sobre as aberturas, eu gosto tanto de gravar quanto de ouvir. Que nem você fala, é um diferencial, acabou se tornando uma coisa recorrente ali no blog, e algo divertido, é algo que deixa realmente leitor mais solto, às vezes, pra conversa que vai entrar, e se ele consegue captar também a gente faz alguma referência aí, uma brincadeira com referência ou outra, acaba se tornando mais divertido ainda. Tudo vai depender, assim, da recepção do público, né, da recepção dos ouvintes. A gente tá dando algumas sugestões aqui, vocês podem dar outras também, não sei se às vezes, ao invés de colocar, de fazer uma abertura, a gente fazer uma finalização do podcast com isso. Eu ouvi falar também de algum ouvinte que sugeriu colocar um aviso falando: se você não quiser ouvir a dramatização, pule para período tal, pule para um minuto tal. Algo que vocês podem dizer também, né? Júlio ajudou muito com isso aí, porque o que eu queria falar era exatamente isso. Eu não acho que vale fazer a retirada desse pequeno teatrinho que a gente usa na abertura. Seria bom a gente ter uma resposta da parte de vocês para também se orientar sobre de qual maneira seria melhor a gente usar esse teatrinho. Mantê-lo como abertura, usando ele como um pedaço central no podcast, tipo, entre os blocos, com divisão de um bloco. Gravou-se meia hora de cast, depois a segunda meia hora vem depois do teatro, ou deixar ele lá no final. Mas a minha ideia é a seguinte: vou apresentar para vocês, ouvintes, e para a equipe também, que não está sabendo disso ainda. Fazer as aberturas continuando sendo aberturas, manter esse teatrinho sendo abertura, mantê-lo mais curto e ligado diretamente ao tema, em vez de tentar, tentar manter ele dentro de um padrão menor do que 3 minutos, para não afugentar novos ouvintes e também não tirar a graça dos ouvintes que gostam disso. E fazer que os episódios especiais que a gente fez com Resgate a Soldado Holly, no caso aí, mais pra frente se torne um podcast à parte. Fazer uma história mais extensa, talvez mensalmente ou bimestral, ou a depender da produção, se ela, se a gente conseguir dar conta de uma produção, eles serem episódios à parte, esses episódios teatros também terem um episódio maior, como já está acontecendo. Não é só das aberturas, elas serem curtas, dentro do tema, e não ser uma coisa assim sequencial, que a pessoa vai ser obrigatoriamente necessário dela ouvir os episódios anteriores para entender o que está sendo falado naquela abertura daquele episódio. Tentar deixar elas mais claras nesse ponto, assim. De não precisar de ter um contexto, ter um background do que já aconteceu nessas aberturas, do que já foi referenciado antes, para estar entendendo ela. Porque é só mesmo por causa da confusão inicial que a pessoa que dá o play ali acaba tendo. Quem já está acostumado a ouvir já sabe que tem a Holly, que tem a interlúdio e tal. Mas para quem chega num episódio avulso, tem um episódio aqui sobre, sei lá, Senhor dos Anéis. E aí acontece algumas coisas lá e ela fica meio perdida nessa abertura. Então, focar ela dentro do tema do episódio e deixar ela mais fechadinha, sem muita referência anterior sem muita referência mesmo. Eu até acho que tem espaço pra brincadeira livre, só não precisa ter ligação com um episódio anterior. Uhum. Se vocês repararem, as últimas aberturas tiveram ligação direto com o tema do cast, mesmo tendo ligação com anterior. O de Calcifer, a gente teve um negócio do contrato com um demônio lá, ligando diretamente aos personagens desaparecidos, mas também ao tema. No cast seguinte, que a gente usou, eu não sei nem se no cast seguinte, e também no cast sobre board games, a gente também abordou os board games, mesmo tendo a ligação com aquela brincadeira da Holly desaparecida com o outro lá. Eu acho que a gente só vai tentar deixar mais enxuto essa questão da ligação, para não tornar obrigatório o ouvinte conhecer tudo sobre aquilo, mas a gente vai continuar com as brincadeiras. Porque eu acho que o SciCast também faz abertura do tipo teatro, e ele não, a pessoa não precisa entender. Às vezes o cara tá jogando como se estivesse uma brincadeira de um período medieval, vai falar sobre medievo. Medieval na, sei lá, em que país, na Europa, o período medieval na Europa. Eles vão fazer uma abertura, um teatrinho sobre o período lá, e vai fazer um xiste, uma coisa ali bem rápida, mas ele não introduz necessariamente a pessoa no tema. E tipo, ele dá uma pincelada no tema, é algo que a gente vai tentar fazer também, manter a graça que é a alma da coisa. Acho que essa característica não pode ser perdida, de jeito nenhum. Tô de acordo com o que vocês falaram aí. Então, aproveitando isso que a gente já começou a falar de um pouco de planejamento para 2017, eu acho o seguinte. Então deixa eu falar para vocês. 2017 a gente vai tentar manter minimamente um podcast a cada quinzena. E aos poucos introduzir um terceiro podcast, que provavelmente será o especial. Ele vai ser um programa à parte que vai agradar um público diferenciado. Nem todo mundo vai ser obrigado a ouvir aquele podcast de teatro. Quem gostar do Multiverso X como um todo vai acabar ouvindo os dois. Mas quem quiser só ouvir a brincadeira, gosta só da brincadeira, não gosta muito das indicações, não é, as indicações não vai muito com a cara dele, aquela coisa assim, ele não recebe muito bem aquele programa, ele vai poder se divertir com o podcast especiais, os nossos audiodramas, o nosso teatro. Quem não quiser ouvir o teatro vai pular esse podcast e ouvir os outros. Então a gente vai tentar trabalhar para que esse planejamento se conclua. E além disso, a gente não vai poder esquecer, vai entrar um podcast praticamente extra, vai ser o terceiro podcast mensal inicialmente, que vai ser um podcast especial com a Holly, só sobre feedbacks, a gente recebendo feedbacks dos leitores e entregando também coisas sobre financiamentos coletivos, novidades sobre alguns projetos que andam aí e acabam passando longe da vista da gente. Tem muita coisa que merece a atenção e a gente vai separar e deixar com a Holly para dar conta disso. Você pode reagir, tipo, eu não tava sabendo disso não. Se você quiser, meu filho, pode ficar tranquilo. Você não quer ficar mudo só porque eu não sabia, não. Eu ia falar porque é o que a gente faz na sessão de Holodeck, né? Que a gente lê os feedbacks e dá umas dicas, alguns recados. É, o produtor de conteúdo às vezes manda algum release pra gente de última hora, a gente acaba falando deles no podcast também. Então, é bom que fica tendo mais espaço para isso, a gente pode focar um pouco mais nessas indicações de financiamentos coletivos, de projetos tipo no Apoia-se, no Patreon e Padrins, e também com mais espaço para feedback também, que a gente espera que aumente, né? Tendo mais, a gente vai ter que ter mais espaço. Então, se tiver um programa à parte só para isso, melhor ainda. E a gente mata dois coelhos com uma cajadada só. Por quê? A gente vai separar, porque tem gente que acaba não ouvindo, não gostando de ter a obrigação de ouvir. Ah, tem tá anexo ao podcast. A parte de e-mails e a parte de divulgações. Se você ouvir o podcast de recomendações, podcast sobre o temático, o podcast será inteiro sobre isso. Não vai ter uma parte dedicada a isso. Ao Holodeck, a gente não vai precisar mais de uma parte de feedback. Então, quem quiser acompanhar o feedback, que a coisa não é obrigatório, a gente precisar fazer alguma correção, alguma coisa assim, a receber o feedback de vocês, vai ter o feedback à parte. E ainda por cima a gente vai dar espaço para a Holly, que ela tanto quer espaço, o tempo todo reclamando de espaço. Vai ter um podcast pronto, próprio, para ela se soltar. Você vai mesmo soltar o monstro da jaula? É uma coisa. Praticamente a coisa tá feita com aquela criatura. Ah, uma ideia boa, porque, que nem você falou, separa o público, quem tiver interesse vai ir atrás de ouvir esses episódios, quem não quiser não vai precisar ouvir, nem pular, nem nada do tipo, e a gente consegue também, por conta da periodicidade maior, que vai ser um por mês, trabalhar todos os episódios anteriores em um só, e com isso discorrer melhor sobre os feedbacks e também as indicações que precisa fazer de projetos e financiamentos. Sim, sim. Exatamente. São só projetos complementares que não vão atrapalhar em nada o andamento do Multiverso X como vem, com a qualidade de sempre e a mesma coisa. E para a felicidade geral de alguns, espaço muito maior para a Holly. Acho. Se prepare pra vingança. Deixa eu te avisar. O programa de hoje aqui tá dividido, a gente dividiu igualmente. A parte do Holodeck que vai vir a seguir é com a Holly. Eita. Não, mas ela sabe que é morde a sopra. Tá certo. Sim, então só recapitulando, pra ver se a gente conclui essa parte. A gente vai manter a periodicidade quinzenal. E, à medida do possível, aumentar para 3 podcasts mensais. A ordem ainda vai ser definida, se serão um podcast, depois um especial, para depois vir outro podcast. Isso a gente vai acabar vendo mais para frente e vai deixar vocês por dentro disso. E o podcast da Holly, que provavelmente vai vir sempre no meio do mês, entre podcasts, não vai substituir nenhum programa, ele vai somar-se a isso. Fora isso, a gente vai tentar produzir mais programas temáticos e trazer cada vez mais conteúdo para vocês, diferenciado, e tentar variar nossas indicações. E esperem por coisas. 17 a gente promete trazer mais melhorias e fazer com que vocês recebam cada vez mais qualidade e mais conteúdo. Alguma coisa para acrescentar, senhores? Tamo junto. Tamo junto é uma boa. Excelente. Deixa eu só falar de uma coisa que eu lembrei. A princípio, eu acabei falando dos podcasts especiais do teatro. A princípio, a gente vai continuar com os podcasts da Holly, finalizar esse arco de história e futuramente trazer histórias diferentes. Pensar aí, talvez, não necessariamente só focadas na tripulação da Interlúdio, e criar coisas novas, aproveitar esse universo que a gente acabou criando em torno do programa e trazer histórias, pode ser até de escritas por ouvintes, outros autores, e aí quem sabe participações especiais. Vai ser o Multiverso X expandido. Exatamente, de nada vale o blog tudo se chamar multiverso e a gente não aproveitar esse multiverso de oportunidades que está ao nosso redor para produzir conteúdos variados. Então, vamos encerrar essa parte por aqui e vamos aos feedbacks do programa com a Holly e o senhor Arexu, mais Júlio aí, que eu vou me despedir de vocês. Então, até o próximo programa. Tchau. Tchau. Quer dizer, você não precisa dar tchau. Tchau. Você falou que eu sei a Holly e você falou não. Que é despedida de gente. Não, eu falei eu, é vocês e a Holly. Eu falei isso, você é tipo a Holly, o Arexu. Saudações, meus lindões e lindonas espalhados por todo o multiverso. Tudo bom com vocês? Confessa, sentiram saudades de manhã, né? Esse é o primeiro programa do ano, portanto sejam bem-vindos ao Holodeck. Eu sou Holly, a imediata da Interlúdio, absoluta host desse quadro e ao que tudo indica. Monstra. Não é senhor Arexu? Não, mas foi no bom sentido, Holly. Você tá interpretando literalmente, não é assim não. Tá certo. Vamos ver quando você precisar de ajuda se vai ter monstros ao seu lado. Calma, Holly, não tá mais aqui quem falou. Eu vi muito bem o que aconteceu com o Schnauzer nos episódios anteriores aí. desculpa. Assim está melhor. Então vamos aproveitar e ir direto para o que interessa. Temos muitos feedbacks acumulados e eu quero ver os elogios à minha pessoa e quem sentiu minha falta. Arexu, me ajude, quais foram os feedbacks? Bom, no episódio 11, o Não Conte a Ninguém sobre o Retrato do Santo, que era um podcast de indicações, a gente teve um comentário... Peraí que tá abrindo aqui. Tá abrindo ainda? Que funcionário excelente, hein? Eu cliquei, ele não abriu não, ele tá carregando aqui ainda. Achei que ia ser instantâneo. Ah, fui. Demorou. Mas a gente teve um comentário do José Neto. Ele falou assim... Olá, Capitão Ace e demais tripulantes da Interlude, minha amada Holly, saudades. Adorei este programa, mas das indicações feitas, eu gostei apenas das do Arexu e do Júlio, pois não sou fã dos jogos Saints Row. Sei que é divertido, muito sarcástico, mas eu não gosto do gênero. Sei lá, não fui com a cara do jogo. Sobre os livros, eu já conheci o Retrato de Dorian Gray, mas não li ainda. Com certeza vai estar na lista de leituras, assim como as obras do Harlan Coben, que já tinha ouvido falar em outro podcast, o Cabuloso Cast. E aí ele fez uma indicação pra gente aqui também. Não sei se vocês conhecem a obra da escritora Helena Gomes, autora da saga Caverna de Cristais, que é simplesmente fantástico, onde tem de tudo. Tecnologia com magia, romance, aventura, viagem no tempo e um pouco de cultura nerd. É muito bom. Se puderem, façam a resenha de alguma obra dela. Obrigado mais uma vez pelo trabalho e profissionalismo de vocês, sucesso para todos. Exor, seu lindo, melhor ouvinte de todos os tempos. Podem dar um prêmio para esse homem, gente. Sobre o comentário dele, nem tudo pode ser perfeito como eu, né? Então é normal que uma ou outra indicação acabe não agradando totalmente. Que bom que temos sempre indicações variadas para que ao menos uma acabe chamando a atenção. E não espere que o Ace acerte sempre. E sobre a dica que ele deu da Helena Gomes, eu já li um livro dela, eu gostei muito e eu tô aguardando a continuação. É o Mundos de Kimaera, que saiu pela editora... Peraí. Kimaera. Deixa esse monstro te corrigir. Monstro do conhecimento, lindo e imbatível. Beijo recalcado. O correto é Kimaera, com K no início. E dois mundos é subtítulo. Tem nada de mundos de Kimaera não, sabe chão do pão de queijo. Kimaera, dois mundos. É porque faz um tempinho que eu li, que saiu pela editora Jambô, muito bom. É o livro e ele dá um gancho excelente para uma continuação que até hoje está inédita. A gente está aguardando. O Ace também havia lido ela antes e recomendado muito. E eu fui pela indicação dele, li, gostei demais da escrita dela. É um mundo de fantasia com opostos, com contrastes. Fica a recomendação pro ouvinte também, do Exor. A gente já conhece esse trabalho dele, vamos procurar... Dela. A gente já conhece esse trabalho dela, vamos procurar o outro que ele chegou a citar aqui. Mas já fica pro ouvinte também essa dica, o Kimaera. Kimaera, falei certo agora? Falou sim. E provavelmente é capaz do Ace trazer essa indicação de forma mais detalhada em algum episódio futuro. Boa. Eu sei que o Lili é bom. Estou no aguardo de uma continuação. E sobre a continuação, o capitão entrou em contato com a Helena Gomes e ela tem um amor especial pela obra e espera poder dar continuidade a ela. Boa. Aconteceu, por questões de vendagem, logística e outros projetos, que ela não pôde ainda se debruçar sobre a sequência. Mas que ela virá, futuramente, mesmo que em formato digital e independente. Tá pensando o que, meu filho? Role também é informação. Tá certo, eu não duvido não. Você tem um banco de dados enorme. Role é cultura. Então vamos para o feedback do episódio 12 sobre os famosos jogos de tabuleiros modernos. É, nesse o... veio o Exor novamente, José Neto, nosso ouvinte fiel aí, falando assim: como sempre, mais um excelente episódio do Multiverso X. Adorei as indicações. Das que foram feitas, eu tenho o Puerto Rico e o Coop. Fiquei interessado no The Resistance e também no Avalon, que por ser mais temático me chamou mais a atenção. Um que eu adoro jogar com meu filho mais velho de 22 anos é o Twilight Struggle. Adoro o tema Segunda Guerra Mundial. Com meu filho mais novo de 3 anos, jogo Cocoricó Cocoró. Nos divertimos muito. E com minha esposa e amigos acontece sempre de pôr o Dixit, que é sucesso garantido também. Sou sócio da Ludoteca BGC aqui em Brasília, e de vez em quando vou lá para jogar lançamentos e outros jogos que não tem em casa. Parabéns pelo excelente podcast, toda a tripulação está de parabéns. Sinto falta da Holly e espero que encontrem ela. Abraço a todos. Nós já encontramos a Holly, ela está aqui. Exor. Para a felicidade Exor. Geral da nação. Exor. Melhor ouvinte, líder do fã-clube oficial. Eu ia comentar que o Exor, então, é um jogador já experiente em board games. Vocês tinham que ter chamado ele pra participar do programa, que eu tava aqui só de orelha. E ele tem bastante experiência aqui pelos jogos que ele citou aqui. E que legal que é um elemento que ele usa pra tá se divertindo com a família, né? Igual a gente comentou. É com o filho mais velho, mais novo, e a esposa, todo mundo gosta. E é uma coisa que agrega a família, né? É algo que eu ainda pretendo fazer aqui em casa, que ainda é pôr todo mundo pra jogar board game. Ainda não fiz. Aí mais uma meta pra 2017, pra tá cumprindo. O bom é que ele também deixa claro no comentário a variedade que tem hoje de board games no Brasil, né? Ele fala, tem um que é o ideal pra ele jogar com o filho dele de 22 anos, outro que ele joga com o filho mais novo, outro pra poder jogar com a esposa e com os amigos. É algo que bem amplo, assim, dá pra poder jogar com qualquer um, pode gostar, é só pegar o tema certo. De acordo. Eu gostei de ver que reflete algo que foi falado várias vezes no episódio, que é essa versatilidade que os jogos têm de alcançar diversas faixas etárias, gêneros e gostos do público. Que apesar de ainda ser algo muito segmentado, já possui uma variedade de títulos no mercado que permitem que qualquer pessoa encontre um jogo que se encaixe em seu perfil. Nada de exclusões. Bom ver que o mercado brasileiro está crescendo e se desenvolvendo bem. Agora eu quero saber, você é sócio proprietário ou sócio como um membro com carteirinha de clube? Porque se for proprietário também quero participar da brincadeira. E fora o comentário do Exor, também teve o René que parabenizou aqui falando pelo ótimo podcast e gostou também do tema. Valeu pelo feedback, René. Obrigado, René. Seja sempre bem-vindo. Garanto pra você que se o episódio tivesse a minha presença, seria melhor ainda. E agora a gente tem os feedbacks dos episódios especiais, o Resgate da Soldado Holly, a parte 1 e a parte 2. Esse aqui é pra gente, Holly, estrelinha do podcast, o feedback da parte 1. Você fala estrelinha como se isso fosse pejorativo. Meu amor, eu sou a estrela do podcast. Só confirmando então. Então tá, vamos lá, o Exor começa agradecendo o nosso agradecimento. Se é que isso faz sentido. E depois ele diz assim: Capitão Ace, nós é que temos que agradecer por nos proporcionar esse entretenimento que tanto gostamos. Obrigado a toda a tripulação da Interlude por esse ano, por ter indicado vários livros, jogos, filmes e outros podcasts que ampliaram meu conhecimento e cultura. Holly, minha adorada, que bom que você está de volta. Agora todos nós vamos estar protegidos e mais seguros com a proteção da Interlude. Com o controle do podcast, do Ilustraverso, do Bookverso, do Gameverso e etc, etc. Capitão Ace, adorei o primeiro episódio do resgate da Soldado Holly. Fiquei envolvido a todo momento. Foi bom conhecer um pouco do mundo da Holly. Claro, quero muito mais. Espero que nesse novo ano tenhamos saúde e mais conhecimento através da exploração de cada um de nós. Um grande abraço a todos. Gente, onde aperta pra ter eco aqui. Melhor ouvinte de todos. Então é isso. É, se você não ouviu ainda o episódio, escuta lá que a Holly ficou sumida por uns tempos da Interlude. A gente partiu numa aventura pra resgatar ela, mas ela meio que se virou sozinha também, porque senão não seria ela. E é sobre isso que o Exor comenta aqui. Ele parabeniza a gente pelo trabalho. Foi muito divertido de fazer, de gravar. O Ace na edição mandou muito bem. Quem edita é ele, então... É, quem edita e faz o roteiro, quem fez praticamente tudo foi o Ace. Então, parabéns maior é pra ele aqui. E é isso. Não entregue o segredo, menino. É off. Uma coisa boa do episódio é que, além de acompanhar o podcast e comentar, ele passou a ter contato com o trabalho que a gente faz por escrito no blog. Tem muito conteúdo bom que acaba passando por baixo do radar por não terem espaço por conta da restrição da mídia podcast, como é o caso da Ilustraverso, onde divulgamos o trabalho de diversos ilustradores e não temos como mostrar a arte deles através do áudio. Então fica aí o convite para conferir as nossas postagens e conferir novos livros, novas opções de leitura, novas séries e filmes, ou até quem sabe encontrará aquele ilustrador que será fundamental em seu projeto. Deixa de preguiça e confere lá. É, no episódio especial, a parte 2, também tem comentário do Exo. Ele parabeniza a gente por mais esse episódio, diz que adorou a cena do Schnauzer e ele não sabe como se escreve, a gente também não sabe, mas diz que ficou muito engraçado. E ele falou que eu fiquei completamente encantado com a imersão lá no planeta Neo, o planeta natal da Holly, e ele diz que espera que a gente se concentre na missão e que consiga salvar a Holly de lá, e que já tá ansioso pelos próximos episódios, e finaliza desejando sucesso pra gente. Planeta Neo. Isso. Igual ao abestalhado do Matrix. Eu falei errado? Eu não percebi, não. O Neo. Neo. É porque é PTBR, não... E Schnauzer se escreve exatamente igual ao cachorro. Não adiantou, não. Mas quem tem um cachorro chamado Schnauzer? Não um cachorro. A raça. Tem uma raça de cachorro chamado Schnauzer? Sim, chamada Schnauzer. Então é por isso que você tratava ele daquele jeito, né? Nada melhor do que ele merece. Horror. Já falei, gente, eu sou maligna. A gente comenta do dele aqui, não tem o que comentar, não, né? Porque a gente respondeu ele lá também. Então aproveita pra deixar claro a todos os ouvintes que a gente responde a todos os comentários em nossas postagens. Cada um deles. A gente lê sempre alguns selecionados aqui, mas responde a cada um deles de maneira individual. Você não fica sem resposta. A pessoa não é ignorada, né, gente? Isso, a gente não ignora ninguém. Pode ver que aqui é só amor. Menção no Twitter, no Instagram, na postagem, por e-mail. Não fica sem resposta de jeito nenhum. E aqui todo mundo respondeu. O José Neto nesse aqui, o Ace, a própria Holly respondeu. Eu também respondi a parte que ele falou do meu deslumbramento no planeta natal dela. E então, quem quiser vir também, ouvir depois e comentar aqui, junte-se à discussão da gente aqui na área de comentários aqui, que é interessante, dá um prosseguimento ao papo. Exatamente. Estamos aqui esperando o seu lindo comentário. Principalmente eu. Pode fazer 1000 elogios que eu gosto. Então encerramos os feedbacks. Terminamos os feedbacks dos podcasts. Então, hoje não teremos aqui nenhum anúncio de projetos em destaque nas plataformas de financiamento coletivos e apadrinhamento, ou nada do tipo. Mas a partir do próximo programa, que será minha estreia solo, teremos o quadro de volta. Então, se você tem um projeto seu ou que considere que vale a pena darmos uma olhada, compartilha conosco. A gente promete avaliar e divulgar, se assim for possível. Vale livro no Artpad, lançamento na Amazon, financiamento, apoia-se, Padrim. O importante é que o conhecimento não fique limitado. Por falar nisso, Senhor Airechu, como o povo faz para entrar em contato conosco? Comece pelo Twitter. Você pode entrar em contato com a gente pela arroba multiversox, que é o perfil do blog. Comigo é arroba underline erechu. Eu estou lá também como arroba Júlio Barcelos, com dois L's. E aquela pessoa mais tradicional, ou mais tímida, quem sabe, que prefere mandar um e-mail a vir nas redes sociais. Como faz? Qual o endereço? O e-mail é contato@multiversox.com.br. Tem também aquela página na outra rede social, Rolly, o Facebook, qual que é o endereço? facebook.com/multiversox, tudo minúsculo. Ou também a maneira mais fácil é comentar diretamente na postagem pelo Discos ou pelo plugin do Facebook. Abre a discussão para mais pessoas que visitarem a postagem e para a gente também. Venha e ajude a agregar valor e opinião ao conteúdo. A exploração de universos te espera. Então com isso a gente encerra a leitura de comentários e feedbacks na sessão do Rolodeck aqui. Na próxima a Rolly vai estar comandando isso tudo aqui. E até a próxima, ouvinte. É isso? É. Pode se despedir também, Júlio. Eu sou a dona do espaço, mas não sou autoritária, feito certos capitães aí. Cof, cof, cof. Não, valeu, galera. Valeu pela companhia aí em mais um episódio. Como a gente já falou aqui, repito, estejam à vontade para poder interagir com a gente lá no Twitter, no site, no blog, por e-mail. A gente tá aí para poder ouvir vocês, principalmente por conta desse episódio. O quanto mais vocês puderem opinar sobre as sugestões que nós demos aqui, vai ser melhor para a gente poder trazer um conteúdo ainda mais dinâmico, próprio e exclusivo para vocês. Obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Continuem acompanhando o Multiverso X e os futuros programas agregados que vierem a surgir. E claro, continuem adorando a Rolly aqui. Não perde a oportunidade. É claro, não vou perder nunca essa oportunidade. O povo me ama e eu só quero que eles tenham.